Papa Romeo Alfa Índia Bravo, chame torre 118 e Salmeia. Torre Salvador, Papa Romeo Alfa Índia Bravo, a... 2 externo. 1-7-1-5, pronto, cópia? Pronto, senhor. 1-7-1-5, Salvador, Brasília, 360 o nível, a rota Upper Zulu 1-7, decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil a saída gole, transição ao fito. 5-5-6-3 no transponder, 109-8 ao controle, gol 1-7-1-5. Autorizado 360, Brasília, decola da... com curva à direita, gole ao fito. 5-5-6-3, 109-8 ao controle, gol 1-7-1-5. Corrigindo a saída, complementando, é Gole, Eval, Ofito e a rota Upper Zulu 1-7. Gole, Eval, Ofito, Upper Zulu 1-7, gente, gol 1-7-1-7. Estimativo 04, portal, reporte quando pronto, fracionamento push. Portaria, obrigado. Salvador, gol 1-6-4-2 no portão meia dúzia, para pushback, fracionamento. 1-6-4-2, meia dúzia, o portão está livre, é por táxi. Livre, reportar para o táxi, gol 1-6-4-2. Salvador, muito bom dia, gol no 607 no portão 5 para pushback acionamento. Gol no 607, push de imediato? Positivo. Tá livre 05, portão é porta táxi. Portará para o táxi, 607. Solo Salvador, o 353-16, livrou na Eco. 353-16, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, vai reportar a retaguarda do Boeing da Rio, que se encontra estacionado no Pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, reporte na retaguarda do Rio, 353-16. Salvador para o táxi, azul 4069, 122 a bordo, 4 horas e 20, até na Ribeirão. Um minuto para o táxi. Afirmativo, já acabei de conseguir sua autorização e mais 30 segundos eu pago. O azul 4069, por gentileza, os dados do táxi novamente. Afirmativo, 122 a bordo, 4 horas e 20, alterna Ribeirão. Afirmativo, tem leve táxi até o ponto de espera da 1-0, quando lá pronto, 1086, via Índia, o táxi, ponto de espera 1086, bom voo. Índia autorizado, ponto de espera da 1-0, lá pronto, 1086. Próximo para o posicionamento, 715-4. Gol no 715, coordenação equipe de solo após lembrar da, o, a sua cauda. Livrar táxi ainda está livre, seu puxe e acionamento 04. Ok. Gol no 804, copia. Afirmativo, prossiga. Gol no 804, Salvador Galeão, 360 nível, autorizado. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, descida saída da El Leda. Após Leda, direto posição Bidev, onde intercepta a rota Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 1-6, após conforme o plano. 5-5-5-5 no transponder, grupo de 5, controle 1098, o voo no 804. Acende autorizado 360 para o Galeão, decola no perfil da, curva direita no perfil da Dael, Leda após voa Bidev. Intercepta P9857, após a Pêsulo 1-6, o transponder é o 5555, controle 1098, o gol 1-8-0-4. Afirmativo 11, é o portão 1-1, reporte quando pronto, pressionamento, push. Afirmativo, reportará gol 1-8-0-4, obrigado. O 353-16, posição prevista é a posição remota no pátio principal, ok? Está só aguardando a aeronave da Gol que está puxando aí, adentrando no pátio 3. E a outra aeronave que se encontra no través do posição 612, do Finger 612, ok? O trip aguardando aí a retaguarda do Rio, aguardando a autorização. A gente está visual já com dois Gol, vai até o posição ou a remota no pátio 1, no pátio principal, 353-16. Salvo Salvador, gol no 642 para o táxi, com 109 a bordo, 3 horas e 17, alterna Salvador. Salvo, Salvador, Salvador, Bravo, livrou. 109, 1319, 317, corrigindo, confirme a alternativa. Salvador. Gente, Gol 1642, tem condições de ingressar via Juliette sem interferir com um colega da companhia direita no push? Afirmo. Então tá livre, táxi via Juliette de Alfa no ponto de espera, se chama Torre, 186, 1012 no altímetro, no 012. Juliette Alfa, 186, no ponto de espera, Gol 1642. Papa Romeu Alfa, Índia Bravo, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio 3. Alfa, reportará para ingresso no pátio 3, Alfa Índia Bravo. Fala Gol 1897, tendo informação Golf, terminação de autorização para conquista. Afirmativo, Golf confere, 360 é o nível, mais um minuto cópia, Gol 1897. 360 aguardando cópia, Gol 1897. Alô Salvador, muito bom dia, PT 5594, tem que informação Golf. Autorização Aracaju, nível 150, senhor. 150 será recoordenado, o trip 5514, pode cópia. Dando cópia, 5514. Marcos Gilete Romeu sobrevoa o Parque Pituaçu e posteriormente a Avenida Paralela. Gente, é o número 3 para a cópia, por gentileza, aguarde. Na própria táxi, Gol 1607, 148 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, alternando Galeão. Confirmando, 148 Galeão 43. Ótimo. Gente, Gol 1607 vai aguardar para o táxi. Gol 1602, temos o tráfego da companhia à sua frente, que é transporte de óculos vitais, ok? Tem prioridade. Ótimo. Salvador, o Gol 1715, para o táxi PAB 127, autonomia 0345, alternando com fim. O alternado é confirme? Confirme. Firmativo, Gol 1715 via Indy no ponto de espera, chama 286, altímetro no 012, bom voo. Indy 286 no ponto de espera, no 012, grato, bom. João Simone, pode marcar. Victor Papa Charlie Mike Alpha, standby to clearance, Brasília, flag level 400, apron 3, Gulfstream. Number, you are number 4, to copy. O número 607 em livre táxi via Juliette Alpha, no ponto de espera chama 286, 1012 no altímetro, bom voo. Torce, Juliette Alpha, no ponto de espera 286, 1012 no ajuste, grato, bom dia. Alfa Índia Bravo ingressa via Kilo Pátio 3, quando lá tem sinalizador. Kilo Pátio 3, Alfa Índia Bravo. Trip 53 no meio, ingressa pátio principal, posição remota, assim que o voo à frente livrar. Pátio principal, remota, pode voar. O 897 pronto para cópia. O 897 com fins, pronto para cópia. Prossiga. O 1897, Salvador Confins, autorizado nível 360, decolada 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Tupi Zulu 16, Tupi Zulu no meia, após conforme o plano. 5565 no transponder, 1098 é o controle, o 1897. 360 para Confins, decolada 10, curva à direita. Após saída Leda, transição Bridge, depois intercepta uniforme Zulu 16, 5567, transponde controle 19.80. É, apenas corrigindo a saída, da El, após voa direto posição Leda e após direto posição Bridge. E o transponde correto é o 5565. Saída da El, posição Leda, posição Bridge, 5565. Correto, 09, o portão reporte quando pronto, para acionamento push, Gol 1897. Vai reportar quando pronto, para o acionamento push. Mike Juliette Romeu, pronto para cópia. Mike Juliette Romeu, voo local, Salvador, 500 pés, decolagem da 17, primeira curva direita, linha do litoral sul, a sobrevoo Parque Pituaçu e a Avenida Paralela posteriormente. 0195 no transponder, 198 ao controle, Mike Juliette Romeu. 0 saída para Caracaju. O Caracaju subindo 390, 1642. O 715, autorizado a decolar, vento variável 029. Iniciando o 715. Gol no 607, após o Boeing da companhia decolar sua frente, autorizado a alinhar e manter. Positivo, alinhar e manter após a decolagem da companhia. Direcionar. Pronto para cópia. Copia, senhor. Prossiga, 3551-4. 3551-4, Salvador, Aracaju, autorizado nível 150. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, após Jamo, direto a Aracaju. 5572 no transponder, 1098 o controle, o 3551-4. Autorizado, nível 150, Aracaju, decola a pista 10 com curva pela esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após Jamo, direto a Aracaju. 5572 é o transponder, 7198, controle de Salvador, 3551-4. Correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento push, corrigindo. É, reporte quando pronto para acionamento push, o 3551-4. Passará pronto, 3551-4. Autorizado. Decolar 100 graus 049. Na decolagem. Tour Papa Charlie Mike Alpha, are you ready, Capi? Victor Papa Charlie Mike Alpha, clear to Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeo, flight level 400. Take off from runway 10, right turn, Gale Departure, Golf, Oscar Lima, Echo Departure, Alfito Transition, Oscar Foxtrot, India Tango, Oscar Transition. Scott Code 5545, frequency of departure is 119.8, the airway is Upper Zulu 17. Victor Papa Charlie Mike Alpha. Pulou os 47, chama o controle em voo no 1607. Controle 1607. Come on, we went to the Guadalajara, and then we turned right down, boarded the bunker, over the door, and then we went to the 1199, could you read back please the flight level and the departure rate again? Correct, Prone 3, report when you're ready to start up. Victor Papa Charlie Mike Alpha. We are ready now to start up. Okay, report when you're ready, Dex. Confirma a aeronave chamou para puxar acionamento. Voo no 897, senhor. Voo no 89709, o portão está livre, é por táxi. Autorizado decolar, pista no 7, 190049, Mike Juliette Romeu. Azul 4069, chame centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 25. 251, 133, 25 para o 4069. Eu fora. Decolou os 49, chamei o controle 198, Mike Juliette. Homem. Controle em 19, decimal 80, grato até o regresso. Controle, muito bom dia, o papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, corredor axé. Condições visuais, corredor axé, Romeu. Gel tá 3597, informação Golfo, falecido ao 360 Brasília. 2545, Gol 1642. Gel tá 3597, informação Golfo, falecido 360 Brasília. Gente, eu tenho 380 já aprovado, copia ou aguarda a coordenação, o TAM 3597? Copia. TAM 3597, Salvador, Brasília, autorizado nível 380 via Upper Zulu 17. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira sair da gola em transição ao feto. 5001 no transponder, 198 ao controle, TAM 3597. 3597, autorizado Brasília 380, Upper Zulu 17, decola 10, com curva direita, agora o feto saída. Transponder 5001, controle 198. Apenas corrigir na saída, é gole, eval, eval, feto, ok? Gole, eval, feto. Alô, Salvador, Gol 1804 para acionamento na posição 11, posterior pushback. Gol 1804, reporte quando pronto para push. Acerto, então, vai acionar a posição, reportará quando pronto, Gol 1804. Gol 1715, chame centro Recife, 126, decimal 0, terminal 28, decimal 8. Gol 1715, copiou o controle? 1260, 1288, Recife, grato colaboração, bom dia, gol 1715. 133, a bordo 317, deu 3000 até na Campinas. Tá pronto para o táxi. 317, 197? Estou visitando a Boeing. Mike Juliette Romeu, autorizado, mantenha 500 pés. Autorizado, dá presente, mantendo 500 pés, Romeu. Pronto, 808.000, otímetro no 012. Passa autorizado até o ponto de perdão, 10. O Gol 1897. Fala o Gol 1804 agora para o pushback na posição 11. Gol 1904 está livre, puxa, reporta táxi. Livre, puxa, reporta na táxi 1804. Victor, Papa, Charlie, Mike, Alpha, could you confirm Souls on board, please? Gol 1607, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251-3325, 607, bom dia. Roger, Victor, Papa, Charlie, Mike, Alpha, tax via apron 3, report to enter main apron. Alfa 1897, está pronto para a espera da 1-0. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, confirma a intenção. 1897, alinhar e decolar, pista 10, 110, 059. Livre alinhamento e decolagem, capoeira 10, gol 1897. Mais um minuto, cópia, por gentileza, a informação em curso é gosto. Victor, Papa, Charlie, Mike, Alpha, taxi approved via Juliet, Alpha. On the holding point, maintain position, contact tower 118.6, cement set 1012. Para o posicionamento, tá 3597, posição 7. Sim, então 3597 aguarda para o push, ok? Número 2 no setor, já tem um colega realizando push no setor, já finalizando. Lima Lima Alfa, pronto para a cópia. Lima Lima Alfa, Salvador, Aracaju, Aeroclube, 055 é o nível, decolagem da 97, primeira curva esquerda. Aciona 0263 no transponder, ao ingressar no corredor forte. Restrito 1000 pés até 10 milhas ou liberação do controle. O Lima, Lima, Alfa. Controle da operação 198. Movimento correto, PLB? 02 a bordo, pátio 5, de fronteira está, aproximadamente táxi à torre, 108.6, bom voo. Bom dia. Direcionamento. O 1897 decolou 57, chama o controle, bom dia. 098, bom dia, obrigado. Doa gol no 897. Gol no 897, contato radar na decolagem, submanter a nível de voo 360 na saída da EL. 360 na saída da EL. Clear to line up and maintain. Alô, Salvador, gol 1804 para o táxi. Cono 36 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia alterna no Campinas. Confirmando, Campinas 13h48 e 1033 a bordo. Afirma, senhor. 1804 em livre táxi até o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa. No ponto de espera quando pronto esse 1086, 1012 no altímetro, no 0 no 2. Livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera quando pronto torre 1086, 1012. Gol 1804. Tá 3517 na escuta? Na escuta. Coordena 53 solo após o Bang 737-800 da Gol, que se dirige até o ponto de espera passar a livrar sua casa, tá livre seu pushback acionamento 07. Sim, já pode passar do Gol, tá livre o push acionamento da 3517. November Oscar Romeo, Augusta, Azul, Aerostar, Mil Pés, Morro. Essa é a intenção? Vitor Papa Charlie Mike Alpha Clear Takeoff 10 degrees 06 knots. Gente, a intenção é o Augusta Azulzinho indo pra Morro a Mil Pés? Os dois vão sair agora? November Oscar Romeo, tá pronto? November Oscar Romeo, Salvador Morro, Mil Pés, decolagem dando 7, primeira direita, corredor Axé, 0121 no transponder, 198 ao controle. November Oscar Romeo. Gente, é apenas confirmando, foi autorizado Mil Pés, solicita 500? Vitor Papa Charlie Mike Alpha, Airbornet 01, contact Salvador Approach Control, frequency 1-200-19, correct, 119-8. 119.8, toma aqui a fase, vai. Vai. Tudo tá livre, puxa o back acionamento, reposta quando pronto para o táxi. Portará para o táxi, trip 55 no quarto. Victor Papa, Charlie Mike Alpha, climbing on the departure gully, passing 3000 feet. Charlie Mike Alpha, radio contact on the departure, climber maintain flight level 400, gully departure. Call it departure claiming 400, Victor Magalha. O Cruz das Almas, Mil Pés, decolagem dando 7, primeira curva direita, corredor Axé, 01 no 7 no transponder, 198 ao controle, Oscar para Alfa. Chegou 1804, está no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia. Dê informação, por favor, essa placa à sua esquerda vermelha está escrito stop e pare, ou qual é a informação que tem? Você pode confirmar, senhor? Tem uma plaquinha à sua esquerda, parece que vermelha a coloração dela. O que está escrito nela, por favor? A nossa esquerda agora aqui está bravo, 1028, senhor. Ah, tá. Não tem nenhuma informação de ponto de espera, ou é inglês, ou nada, não? Não, negativo, senhor. Ah, pelo menos acho que está à nossa esquerda aqui, na posição aqui no ponto de espera, não tem, não. Tá em negrito com fundo amarelo bravo e vermelho 10 e 28 só. Gente, obrigado. Autorizado decolar, 110 graus, 069. Autorizado ingressar e decolar, pista 10, gol no 804. Aguarde. 3153, Golf, confere, aguarde cópia, Galeão, 380. Sustar 3, 57, Belbelo.